Se Jacó tomar mulher das filhas de Hete, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida?